4, posição Charlie, se você quiser. Autorizado, pushback, short taxi. Cuidado, meia, pushback. 3305, decola aos 38, controle 208. 08, é. Boa noite, tá 3305, passa 1200. 3305, contato radar, suba para nível 330 na saída PUC. 330 na PUC. Meia, dois, três, quatro, paro, taxa. 120, onde é o pior? Alterna Salvador, uma hora e cinco no comando. É 101 na bordo? 101. Ok, táxi, vira direita, champion pra decolar. Táxi, pela direita, na máquina pra decolar, meia, dois, três, quatro. Motor ligado, Leandro Nicolás, altura 20 graus, 109, 6224. Livre decolagem, 6224. Controle Recife, ou melhor, controle Salvador, TAN 3305. Prossiga TAN 3305. Estamos cruzando 170 para o 330. Afirmativo, chama o centro, Recife 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. Recife 45225, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, Oxenera 6224, Pucajamo. Boa noite, Oxenera 6224, contato radar, suba para nível 190, saída Puca. 190, Puca, 6224. Mike Alpha India. Mike Alpha India, possível. Uma boa noite a todos, aí que o Mike Alpha India solicita autorização para rebocar a aeronave aqui da, do gate número 8 até a posição remota 12 do pátio principal. Está autorizado, me escute. Muito obrigado, autorizado. Você aciona a identificação, prossiga na chegada à mar e desça para 2.000 pés o QNH 10 no 4. 2.000 no 0 no 4. Xané 6224, chame centro Recife em 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 12545, 12685, uma boa noite, um bom trabalho, Xané. Boa noite. Mike Alfaíde, terminou o reboque, estou ciente, frequência livre. Oito zero nove autorizado. Final ILS X-Ray pistão no zero, reporte estabilizar no localizador. Localizado ILS, vai reportar no localizador ILS 5809. Estabilizador ILS, Web 5809. Web 5809, chame torre em 1 no 8 decimal 95. 1 no 8 decimal 95, muito obrigado pelo serviço, Web 5809. São de Salvador, muito boa noite, Web 5809, estabilizado nacional. 105809 já avistado, cheque trem e autorizado pouso, pistão no zero, vento 100 graus, 100 nós. Vai chegar o trem, é de 5809, estabilizado em ILS. Confirma. Afirmativo, cheque trem autorizado pouso. Travado, Web 5809. Ciente, livre pouso. Livre pouso, Web 5809.